Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o primeiro de uma série de dois programas sobre o disco O Fim Está Próspero, a trilha sonora oficial do fim do mundo. Disco do grupo paulistano Meia Dúzia de Três ou Quatro. Esse disco faz parte da nossa série Baixa Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa que abre o disco, Classificados. Música de Daniel Caresato, Lúcia Bugni e Marcos Mesquita, com uma participação especial de Tom Zé. Vende-se um planeta usado, 7 bilhões de únicos donos, em médio estado, mas sem as calotas, com o teto cheio de buracos, o radiador enguiçado e água salgada no tanque de gasolina. Zilhões e zilhões de quilômetros rodados, injeção só na testa a essas alturas. Aceita-se troca planeta mesmo que avermelhado. Vende-se um planeta usado. A série Baixa Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Olá, Vilas, e olá, ouvintes. O Fim Está Próspero, a trilha sonora oficial do fim do mundo, é um disco conceitual e inovador que vem sendo construído desde meados de 2010, quando foi lançada a primeira faixa do disco, Classificados, que ouvimos há pouco. De lá para cá, a cada 2 meses, uma faixa foi lançada e disponibilizada para download gratuito no site da banda. Além da faixa, a banda ainda produziu um clipe para lançamento simultâneo. Com participações especialíssimas de Tom Zé, Maurício Pereira, Arrigo Barnabé, Andréa Bujanra, entre outros, o disco traz letras irreverentes com a temática do possível fim do mundo, como a ótima Esquecimento Global, que ouviremos agora. Confundir o clima, poluir Pandora e procurar a mina. Desde que já nos paguei. Vamos despejar dejetos, ruminar projetos, pendurar a conta e parir protestos na Copa, na Várzea, na Copa em Copenhague. Vamos deixar pra depois. Meia Dúzia de Três ou Quatro se inspira no tropicalismo e na vanguarda paulista e mistura influências sonoras improváveis sem perder o bom humor, marca registrada do grupo. A formação da banda base conta com um time de variadas vozes com Thiago Melo, Daniel Caresato, Luciana Bugni e Lia Bernardes. Daniel ainda toca percussão e Thiago violão. No contrabaixo, Marcos Mesquita. No sax e clarinete, Sérgio Ontroba, Arnaldo Nardo na bateria e Mike Ruben na flauta transversal. E ficamos agora com a ótima Pezinho na Consciência, que paradeia com a música sertaneja brasileira e até com a clássica Money, do Pink Floyd. Árvorezinho, o coelhinho, ursinho, puff, o leãozinho. Mas e a zebrinha? Bichos escrotos, saiam dos escrotos, Bem, se eu compraria tanta coisa e desfrutaria tanto para ser infeliz, e o que é que eu faço? Eu gero lixo e jogo fora. Eu diminuo o meu espaço, e meu vizinho, os laguinhos e a florestinha, pantaninhos vão sumindo. O rio deverá de E agora, ficamos ainda com um trecho da divertida De Novo, Cristina, com participação especial de Andréa Bujanra. Olha eu ao fim de ti antes que o mundo finde. Mas olha bem aqui no fundo antes que finde o mundo. Finge que me vê antes que o mundo finde. Mas olha bem aqui no fundo antes que finde o mundo. 20 de dezembro de 2012, na véspera do Amagedon. O disco do dia de hoje trouxe O Fim Está Próspero, a trilha sonora oficial do fim do mundo, lançada de maneira independente pela própria banda. O disco pode ser baixado gratuitamente no site www.6234.com.br, 3 e 4 em numerais. Quem gostou pode efetuar uma doação de qualquer valor no próprio site. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, que nós gostamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo, hoje com a participação de Daniel Roviriego.